Agora, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade, para você reviver a era de ouro do rádio. Produção, criação, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa musical e cultural, Eulália Alonso Betting. Em nosso departamento operacional e de gravações, o diretor técnico Antônio Carlos, o nosso querido e competente Júnior, jornalista responsável Edmilson Lucchesi. Bom domingo, São Carlos. Bom domingo, São Paulo. Bom domingo, Brasil. Agora, para que você recorde os bons tempos do rádio, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Para você recordar aquele tempo feliz que passou, pela Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo, agora também com a nossa co-irmã, a Rádio USP de Ribeirão Preto, um jardim, um coreto, a música e a saudade, enfocando a era de ouro do rádio. Mas o nosso negócio, a pedido é música. Nesta manhã de domingo vamos atender ele, que reside no bairro da Lapa, em São Paulo, o nosso gentil ouvinte, senhor Homero Monteiro, que nos escreve uma cartinha simpática e diz, em sua missiva, que a capital paulista também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ele gostaria imensamente de reativar a sua memória ouvindo com o saudoso compositor e cantor Simval Silva, Adeus Batucada. Linda Batista, que também foi rainha do rádio. Linda Batista, que pertencia à Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Em arranjo do maestro Zacarias, Linda Batista canta do Lupicínio Rodrigues, Vingança. Ainda para o nosso gentil ouvinte do bairro da Lapa, lá de São Paulo, o senhor Homero Monteiro, que está conosco nesta manhã, saudoso formigão Ciro Monteiro, com sua bossa, com sua ginga, do jornalista que nasceu em Campinas, Denis Brian, a composição Boogie Woogie na Favela. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora chorando, com meu coração sorrindo, e vou deixar todo mundo valorizando a batucada. Adeus, adeus, meu pandeiro do samba, tamborim de bamba, já é de madrugada. Vou-me embora com samba vivia, sonhando, acordava, estava tristonho, chorando. Joia que se perde no mar, só se encontra no fundo. Samba, mocidade, sambando se goza neste mundo. E do meu grande amor sempre me despedi, sambando. Mas a batucada agora me despeço, chorando. Guardo no lenço esta lágrima sentida. Adeus, batucada, adeus, batucada, querida. Adeus, batucada, adeus, batucada, querida. Eu gostei tanto, tanto

o bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue. A nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bugue-ugue. Até as cabochas já dançam, já falam no tal bugue-ugue. E o nosso samba foi por isso que aderiu do Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio ao bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue. A nova dança que surgiu. É, há 12 anos consecutivamente você ouve e participa pela Rádio USP FM de São Carlos, agora com a Rádio USP FM de São Paulo e Rádio USP FM da cidade de Ribeirão Preto em 107,9, da pedida de todos os domingos de manhã, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas neste domingo vamos nós com música. Mais uma missiva vinda da capital paulista, mais uma missiva que também diz que São Paulo amanhece ao som desta pedida sonora. Quem nos escreve, do bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo, senhor Aloísio Mendes Caldas conosco. E ele gostaria de ouvir esta gravação autêntica e original, como as demais enfocadas nesta pedida. Joel e Gaúcho Saudosos cantando do não menos saudoso Rubens Soares, Batuque na Cozinha. Bob Nelson, aquele mesmo que nasceu em Campinas. Bob Nelson, que foi da Rádio Nacional do Rio. Bob Nelson, o vaqueiro alegre, aqui com seus cowboys cantando em adaptação dele, Ó, Suzana. Tudo isto para o nosso gentil ouvinte, senhor Aloísio Mendes Caldas, do bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo. Batuque na cozinha, minha não quer, por causa do batuque, machuquei meu pé. Batuque na cozinha, minha não quer, por causa do batuque, machuquei meu pé. Eu tenho no meu sangue um vibrose original, pois não havendo samba, seu boné só passa mal. Eu sinto uma coceira quando escuto o tamborim. Nasci dessa maneira, tenho que mover assim. Batuque na cozinha, minha não quer, por causa do batuque, machuquei meu pé. Batuque na cozinha, minha não quer, por causa do batuque, machuquei meu pé. Samba ritmado com pandeiro e violão, faz um chefe de família se esquecendo da obrigação. Outro dia eu fui ao samba lá no morro da vizinha, até cachorro com gato sambava com harmonia. Thank you. montado, ai ai, no cavalo alazão. Uma estrada toda cheia, ai ai, do buraco pelo chão. Oh, cigana, não chore por mim, pois eu vou pro Alabama, ai ai, tocando pandolim. Oh, cigana, não chore por mim, pois eu vou pro Alabama, ai ai, tocando pandolim. Dentro do vale e cheguei ao Alabama arrastando meu cavalo. Oh, Susana, não chore por mim, pois eu vou pro Alabama, ai ai, tocando bandolim. Oh, Susana, não chore por mim, pois eu vou pro Alabama, ai ai, tocando bandolim. Oh, Susana, tiriritorei, tiriritorei, tiriritorei, tiriritorei, tiriritorei. Há 12 anos consecutivamente com a sua audiência e participação, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo e na volta, vão desfilar Luiz Barbosa, Silvio Caldas, Castro Barbosa e Trio de Ouro.